A palavra nos adverte em 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui no segundo, eu esqueci de tocar, e seria importante, infelizmente, passamos a depender de motivações externas quando passamos a buscar retorno financeiro. Nessa nossa área, né, em que nós ministramos adoração através de música, infelizmente, é muito triste o que tem acontecido. Porque passa a ser um trabalho. E eu recebo por esse trabalho, e eu vou no lugar onde me pagam melhor para trabalhar o meu trabalho. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ele falou, Jesus falou sobre a oração, mas isso se aplica a tudo. Quando orares, não é para orar na sinagoga alto, para que todo mundo ouça, veja e diga, puxa, que legal, esse aí é espiritual. Sabe por quê? Não pense esse homem que vai receber galardão. Já recebeu o louvor dos homens. E isso vale para tudo na nossa vida. Se nós estamos fazendo as coisas para receber louvores, retorno financeiro de homens, nós já recebemos o nosso galardão aqui mesmo. O louvor dos homens e o retorno financeiro. Mas não tem nada a ver com o desejo do coração de Deus. É muito maior. Isso aí são as coisas desse mundo, as que se veem. E Deus vê as coisas que são eternas e quer que nós busquemos as coisas eternas. Por que nos falta fervor e paixão? Porque vivemos em uma sociedade apática, uma sociedade indiferente, insensível, marcada pelo estresse. Gente, é muito sério o que está acontecendo. Nós vemos violência na televisão todos os dias. Daqui a pouco, experimento uma coisa. Por algum tempo, eu assisti algumas... como é que é? Lei e Ordem? Eu não sei como é o nome daquele programa. Law and Order, né? A primeira vez que tu vê aquele programa, tu fica absolutamente chocado. Porque são coisas horríveis que têm acontecido. E ali são reportadas situações reais que foram transformadas em filme. Primeira vez aquilo choca. A segunda vez, aconteceu. Na terceira vez, de repente, como é que é? Quem foi que fez aquilo? Puxa, que situação. Quem foi mesmo? Não, foi essa pessoa é culpada. Não, aquela. Não, esse é culpado. Já não nos dói mais. Nós já não olhamos aquela situação com olhos de misericórdia. E as pessoas na rua? Elas mexem com o nosso coração? É muito difícil eu não chorar com determinadas situações na rua. E muitas vezes, por segurança, eu não posso abrir o carro. Por uma situação simples, eu tenho um pedido do meu esposo que eu não abra a janela e que só numa situação de segurança que eu alcance alguma coisa. Porque, infelizmente, tem maldade até nisso. Eu tive uma situação, vou descrever para vocês, muito difícil, em que eu estava, fui dar, era um velho que veio pedir, e para mim, uma pessoa de idade, uma criança me dói, um velho me dói um pouco mais. Porque passou a vida inteira, e aquela pessoa está naquela condição, esperando a morte. E nós vivemos uma sociedade que, de vez em quando, né? Bom, agora fome zero, agora então vamos tirar as pessoas da rua, agora isso, como se a gente pudesse matematicamente resolver essa questão. Na verdade, nós sabemos que não tem lei nem sociedade que ajeite matematicamente isso, só Jesus. Não tem outra maneira de corrigir a sociedade, porque o homem é egoísta, o homem é mau. Por natureza, raiz adâmica, é assim que nós somos. E esse homem somos nós, sem Jesus. Essa é a nossa raiz. Mas o que me aconteceu, porque eu não posso mais abrir a janela, foi porque simplesmente eu abri a janela para dar. Enquanto eu alcancei o dinheiro, Eu nem estava com uma roupa decotada, irmãs, eu nem uso. Eu estava com uma roupa normal e estava com meus filhos no carro. Aquele homem velho, enquanto eu peguei e alcancei o remédio, o dinheiro, com a outra mão, ele enfiou a mão dos meus seios e me agarrou. Eu estava ajudando ele. Aí eu entreguei o dinheiro na mão dele, fechei a janela e disse, tudo bem, Senhor. A gente precisa aprender como poder ajudar. E a sociedade está um caos até para ser ajudada. Às vezes você vai ajudar um pedinte na rua, ele assalta o teu carro. E o que fazer? Nós sabemos que a sociedade não tem a solução, mas sabemos que Cristo tem. E nós não podemos ser indiferentes à pobreza, à miséria, às crianças abandonadas, os velhos abandonados. Mas é certo que nós precisamos fazer a maneira de Deus. Não podemos ser indiferentes, e a sociedade está indiferente. A violência, a pobreza, a miséria. Insensível. Tanto faz separar. O negócio é ser feliz. Deixa as crianças. Vão ser felizes, vão ter duas casas, dois pais, duas mães. Às vezes dois, três, quatro pais, dois, três, quatro mães, porque às vezes vai trocando tantas vezes, né? Mas a criança vai sentir bem. Não, é só ela sentir. Os pais estão felizes, eles estão felizes. Não importa o dano que nós façamos à nossa casa e aos nossos filhos. Isso não importa. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E que só permitiu na lei de Moisés o divórcio pela dureza do coração do homem. A lei de Cristo é o perdão. É sobrenatural? É. Existem situações incríveis e que não mereceriam perdão? Sim. Existem situações em que tem que se apartar de tão terríveis que são. Infelizmente existe, mas nós sabemos que pela dureza do coração do homem. Mas isso causa dano, sim. Nós estamos destruindo a sociedade e o plano de Deus por causa disso. Aqui. Sobe um pouquinho. Aqui. Tem que subir um pouquinho para elas lá. Então, não podemos ser insensíveis. Estresse. Irmãs queridas, o estresse nos tira o fervor e a paixão. Nós precisamos vigiar. O estresse é a lei da sociedade. Quanto mais tempo você tem disponível, mais preenche, mais ela vai sugerir coisas para você fazer. Porque é assim. Lembra, antes de ter carro, quanto tempo você demorava para fazer seus compromissos? Quando você ia de ônibus, quanto tempo leva? Vamos fazer o seguinte, eu estou tirando por mim. Eu não tinha carro, eu casei e não tinha carro. Então, eu tinha que calcular o tempo. E aquele tempo eu até usava para orar, às vezes ler a palavra, às vezes olhar a paisagem, conversar, evangelizar a pessoa que está ao lado, dormir, se eu estivesse muito cansada. Tudo bem. Aí tem carro. Bom, então, aquele tempo a gente bota mais um programa. Certo? Mas se tu consegue associar situações em que um programa emende no outro, bom, então são mais programas. Então, daqui eu já entro por ali, já faço aqui. De repente, nós temos a vida tão estressada e não entendemos porque nós estamos com gastrite, nós não temos mais paciência com os filhos, estresse depõe contra nós. Bem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que entrar na direção oposta. Como? Nós vamos deixar de fazer a coisa? Vamos deixar de colocar os nossos filhos no que eles precisam fazer? Vamos deixar de nos aprimorar ou de cuidar de algumas coisas que nós gostaríamos de cuidar? São tantas as coisas aqui. Não, nós precisamos saber o que Deus quer que nós façamos. E como é que nós vamos administrar o nosso tempo? Ou nós vamos entrar nessa roda louca que o mundo está vivendo e que vive cansado? Vocês já viram que as crianças estão sempre cansadas? É terrível o que está acontecendo. Crianças com depressão. Nunca teve tanta criança hiperativa. O que está acontecendo? A sociedade está se destruindo porque não segue a lei de Deus. Se Deus colocou que ele descansasse, Deus precisava descansar? Na verdade, não, gente. A Bíblia diz, não dormita aquele que te guarda. Por que que Deus registrou na sua lei que o homem tinha que parar e descansar? E ficar com Deus? Porque o homem tende a não fazer. E não parar. E não se reciclar. E não descansar. E aí ele não tem tempo para nada. Não tem tempo para a sua casa, não tem tempo para a sua família. Como é que a mulher que não tem tempo nem para dar conta da casa consegue administrar o tempo a Deus? Vai ter que revisar os seus valores e suas prioridades. Ok? Bem, esse estresse, essa apatia, essa indiferença nos conduzem para quê? Perda da iniciativa. Daqui a pouco eu nem quero começar mais. Não, não. Começar um trabalho lá no meio das crianças. Não, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu estou muito cansada, estou muito cansada. Não é para mim, deixa que outro faz. Perda da criatividade. Ai, está bom assim, tá, já. A comida está bom assim, isso aqui está bom assim, está tudo bom assim como está, vamos levando, assim já deu. Depois vai tirando o nosso brilho, vai tirando o nosso viço. Já viu que quando a gente está muito cansada, o cabelo já não, já está bom como está. A roupa é a primeira que a gente consegue passar ou pegar ou tirar do guarda-roupa, ou é aquela que estava ali em cima que a gente tirou no dia anterior. Não sei se vocês, comigo é assim. Aí, quando eu começo, eu lembro, eu tive 17 anos numa mesa ajudante. Quando ela me via assim, o terceiro dia, com quase a mesma roupa, ela parava e dizia, muda a roupa. Ela parava, ela tinha muita intimidade comigo. O guarda-roupa está cheio. Muda a roupa. Mas por quê? O cansaço, não, isso aqui está bom. Já nem tanta coisa para fazer. E aí, até a criatividade de se cuidar, de ajeitar as coisas, de fazer aquilo com gosto, vai se perdendo. Desmotivação pela busca do crescimento pessoal. Ah, não, não, não, escola de adoradores. Não, todo, não, não, toda semana eu vou ter que fazer. Não, já tem tanta coisa, eu já faço tanta coisa. Tá bom, não, já estou entendendo o suficiente. Já deu, já tenho uma porção acostumada da palavra, disso, daquilo. Não, aprender outra língua, não, instrumento, não, tá, não, não, não. Porque é tanta pressão e é tanta coisa, é tanto tempo, muitas vezes, mal administrado. Eu tenho queridas amigas que dizem, não posso nem abrir o Facebook, porque se eu sentar, eu fico lá uma, duas horas. É legal o Facebook? Eu acho. Só que, irmãs, eu dificilmente consigo ficar. Então, eu me vigio. Eu vou lá, eu olho se tem recado, eu mando alguma coisa, eu posto alguma coisa, e eu tenho que me vigiar, porque senão eu vou ficar ali aplastada, sentada. É maravilhoso estar em comunicação, mas será que aquela é a prioridade? Então, nós temos um problema sério. E quanto mais a atividade é acomodada e prazerosa, mais ela toma o tempo e rouba o tempo de coisas de valor e preciosas que são deixadas para trás. E rouba a nossa saúde. Tem gente que faz toda a rotina de tudo e daí, de madrugada, senta e fica a madrugada no computador. Pessoalmente, uma amiga se desviou do Senhor dessa maneira. Ela começou a ter insônia, e daí ela ia para o computador, daqui a pouco ela ia para o computador, daqui a pouco ela já não dormia, ia para o computador. Resultado, foi casamento, foi tudo. Ela largou o Senhor, largou o marido, largou tudo, fez uma mudança radical na sua vida, e se não voltar para o Senhor, nós já sabemos para onde vai. Eu tenho uma dor grande por ela. Fui atrás. Mas é tanta coisa. Mas qual foi o canal? Foi a má administração das coisas. O problema não é a televisão, o computador, a escola de inglês, qualquer atividade da casa. Não é esse. O problema é que nós administramos mal. E deixamos de desenvolver coisas que nós deveríamos desenvolver. Como hora de oração, como para alguns Deus está pedindo, aprenda uma língua, eu quero te enviar mais longe. Nós estamos partindo para a Copa, nós vamos ter o mundo inteiro aqui. Nós queremos alcançar essas vidas. Como é que nós podemos alcançar o mundo? Daqui a pouco nós vamos poder alcançar na nossa terra. Não é uma excelente oportunidade para jovens aprenderem língua e poderem alcançar as vidas? 15 minutos por dia. Música, 15 minutos por dia. Violão, 15 minutos por dia. Piano, 15 minutos por dia. Uma língua estrangeira, 15 minutos por dia. Eu desafio você. Qualquer atividade. Eu não sei cozinhar, eu quero aprender a cozinhar. Tire uma parte do seu dia, da sua semana, metodicamente. Desenvolva-se. Eu não sei quais são os talentos que você tem. Eu sei os meus. E eu quero desenvolvê-los, porque Deus colocou talento em nós para que nós desenvolvêssemos. Para a glória do seu nome, para ser usado na sua obra. Existem inúmeras maneiras de ser usado. Desenvolva os talentos. Não deixe de crescer e desenvolver a sua vida. E vivemos numa sociedade que nos arrasta para o comodismo, para a zona de conforto, para o... Temos que nos levantar contra isso. Amém? Qual é o antídoto? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Colossenses 3, 23. Precisamos colocar o nosso coração inteiro em tudo o que fazemos. Sabe qual é uma boa regra? Quando você estiver numa atividade e o seu coração estiver inteiro nela, pergunte, isto dá glória a Deus? Claro que é para fazer de todo o coração, mas não está falando de ficar a noite inteira no Facebook. É para fazer de todo o coração? Sim. E é para dar glória e muita glória a Deus. Mas como? Eu fazendo comida vou dar glória a Deus? Claro que vai dar glória a Deus. Vai estar cumprindo o propósito de Deus para a tua vida, para o cuidado da tua casa? Claro que vai. Faça tudo. Estou pintando, estou cantando, estou estudando, eu vou fazer de todo o coração para dar glória a Deus. Amém? Bem, por que nos falta fervor e paixão? Pela falta de alvos definidos, tá? Alvos de Deus bem definidos à nossa frente. Todo mundo abre aí em Neemias 4, 15 a 23. Neemias 4, 15 a 23. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que nós já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro. É a reconstrução do muro de Jerusalém, gente. E voltamos cada um à sua obra. Deus revelou. E os inimigos que intentavam destruir de novo o muro que estava sendo reconstruído foram desbaratados porque Deus mostrou o plano deles. Bem, mas vamos ver o que aconteceu por causa disso. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali correrei, a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse tempo, disse eu ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem meus homens da guarda que me seguiam, largavam as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Bom, Antes de falar sobre esse texto, que vestes são essas para nós hoje? Que veste nós não podemos largar? São as novas vestes. As vestes brancas, santidade, as vestes do louvor. Nós não podemos tirar as nossas vestes. Porque se nós estivermos com as vestes do Senhor, então tudo o que fizermos vai dar glória a Ele. Porque nós estamos revestidas de Cristo. Amém? Bem, Neemias nos mostra que os israelitas nunca perderam o alvo da sua obra. Eles trabalhavam, vigiavam e não se distraíam. Que estratégia eles usaram para isso? Primeiro, traçavam com clareza seus objetivos, debaixo da vontade de Deus. Você precisa saber a vontade de Deus. Você bota o objetivo. Senhor, esse é o objetivo? Ou muitas vezes o Senhor te dá o objetivo. Sempre com o objetivo. Segundo, não se deixavam intimidar pelas adversidades. Bom, o objetivo é aprender música. O objetivo é crescer na palavra. Vão vir adversidades? Vão. O objetivo é ter a minha hora de oração, participar do grupo, participar da ajuda aos necessitados. Vão vir adversidades? Sim, gente. A vida é assim. O inimigo não quer que nós façamos a obra do Senhor nas nossas vidas, quanto menos na vida daqueles que nos cercam. Bem, terceiro, usaram todo o seu potencial. Todo mundo usando todo o seu potencial. Nós precisamos aprender a usar todo o nosso potencial para Deus. Não perdiam tempo, falamos disso ainda há pouco. Precisamos aprender a remir o tempo. Eles não perdiam tempo, nem de dia, nem de noite, eles reconstruíram. E aquilo tinha um significado espiritual. Nós precisamos aprender a remir o tempo. E a última, estavam unidos. Tocava a trombeta, se ajuntavam, estavam unidos. Precisamos estar unidas. Umas com as outras, somos mais fortes, nos fortalecemos. Nós nos distraímos muito com as coisas desse mundo. Para resgatar o fervor, nós precisamos ter o propósito do Senhor projetado em nossa mente. No nosso coração e na nossa mente tem que estar o propósito do Senhor. Segunda coisa, o reino de Deus tem que ser a nossa prioridade. Terceiro, precisamos nos apropriar pela fé das promessas de Deus para a nossa vida. Se Deus disse que vai ser, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu me disponho e a palavra se cumpre. Se Deus diz que vai fazer muito além do que eu posso estar pensando, crendo, que Ele tem os sonhos muito maiores que os meus olhos não viram, que os meus ouvidos não ouviram, eu tenho que crer na palavra de Deus. Para que Deus possa agir, Ele precisa da nossa fé. Ele vai cumprir a obra, que é a obra dEle. E Ele nos pede fé. Esse é o canal. Eu preciso dizer, Senhor, eu creio e vou me dispor. Tu vais me capacitar para o que Tu estás me chamando. Amém? Por que a força do fervor e da paixão são tão importantes e o que isso promove em nós? Primeiro, é o primeiro passo para qualquer realização. Seja na nossa vida prática, no ministério, é esse fervor que nos move. Sabe, quando a gente se converte, a primeira coisa que a gente quer é contar para todo mundo que está à nossa volta. Eu lembro que quando a Aurora foi batizada no Espírito Santo, ela chegava em qualquer lugar, gente, em qualquer lugar. Então, ela chegou no supermercado, eu lembro que foram pelo menos 3 pessoas. Ela chegava e dizia assim, sabia que eu fui batizada no Espírito Santo? Aí a pessoa olhava, mesmo? Aí ela dizia, frequenta alguma igreja? Aí a pessoa dizia, não. Aí ela dizia que Deus tinha falado com ela e dizia para a pessoa frequentar, né? Aí quando a pessoa dizia, eu sou católica, aí ela dizia, Deus falou comigo. E eu falei em línguas. Ela falava para as pessoas o que tinha acontecido com ela. Aí eu disse, minha filha, eu tentei colocar, porque ela falava e a pessoa ficava parada, e por educação ouvia, mas muitas vezes não entendia. Então, ela começou a estabelecer as perguntas. Então, aí ela não falava já direto que tinha se batizada. Ela chegava perto da pessoa. Frequenta alguma igreja? Ela começou a ordenar ao contrário as perguntas. Mas ela não deixou de falar. E durante mais de mês, qualquer... O homem do táxi, ela contava a experiência com o Espírito Santo. E assim. Então, gente, nós temos que ser motivados por Deus. E nós temos que contar as maravilhas que Deus faz conosco. Isso é muito importante na nossa vida prática e no ministério. E se alguma coisa não está acontecendo agora, traz à memória o que já foi feito. Lembrando que você pode não estar vendo, mas Deus está guardando você a todo momento. Então, se não tem o que agradecer, agradeça pelo que não aconteceu. Que já é imenso. Agradeça a Deus por tudo que você tem, coração grato. Bem, pessoas bem-sucedidas no reino são apaixonadas pelo Senhor e por sua obra. Temos o exemplo de Jesus. Em João 4:34, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É disso que eu me alimento. Temos o exemplo de Paulo. Eu gostaria de que vocês lessem 2 Coríntios 11:23-27. 23 a 27, diz o seguinte: são eles ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios. Aqui é incrível. É o fogo inimigo aqui. Ó. Aliás, é o fogo amigo, não é o fogo inimigo. Né? Perigos entre patrícios, perigos entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. O que eu queria dizer é que, para passar isso aqui, só sendo fervoroso e apaixonado. Ninguém passa por tudo isso e diz: sede meus imitadores. Porque o que ele ganhou vale mais do que qualquer dificuldade. Eu não sei o que que tu passas na tua vida, mas seguramente tem dificuldades. Eu as tenho. Mas em Cristo são forjas maravilhosas para nos conduzir cada vez mais à semelhança de Cristo. Agradeça a Deus por elas. Pode pedir para Deus cumprir o tempo? Pode pedir para Deus. Meu Deus, eu sei que é uma leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea por quê? Porque nós temos toda a eternidade. Mas eu sei que a tua palavra diz que vai produzir em mim eterno peso de glória. Você passar incólume, você passar sobre as águas, no meio das dificuldades, vai gerar na sua vida autoridade de Deus para testemunhar isso para os outros. É aquela pessoa que chega: eu não entendo, eu não te entendo. tu tem isso, isso, isso, passa por isso, isso, está rindo do quê? Como é que pode ter um casamento feliz? Como é que pode ter filhos que não estão nas drogas? Como é que pode? Pode. Dessa maneira. O mundo vem te perguntar, como é que funciona o teu casamento? Como é que teus filhos te obedecem? A gente sabe que não é mérito próprio, é uma escolha. É a escolha de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável, ela é a melhor coisa. Quanto à leve e momentânea tribulação, eu peço todo dia, Senhor, apressa a tua obra. Tem coisas que realmente, né, têm passado nas nossas vidas, são importantes, e nós temos essa liberdade em Cristo. Senhor, preciso dessa cura. Senhor, eu preciso que essa situação seja resolvida. Mas eu vou andar em vitória todos os dias da minha vida e pelo tempo que precisar para que a tua obra se complete. Eu não sou daqueles que retrocedem. Tá? Essas palavras que eu estou usando não são minhas, são da palavra. Tá? Eu estou recitando a palavra, tá, irmãs? E para aquelas que estão nos visitando, eu estou recitando a palavra. Não são conceitos meus, não são ideias positivas da minha mente. São a palavra de Deus, viva e eficaz, para cumprir os propósitos de Deus, que Deus nos colocou à disposição. Amém? Bem, temos então que os sofrimentos de Paulo foram suportados por amor e paixão ao Evangelho. Deus deseja encontrar em nossas vidas esse fervor e paixão por Ele e pelo seu reino. Por que que paixão e fervor são importantes? Paixão desenvolve a força interior de uma pessoa. Olha aqui, gente, em 2 Crônicas 16, 9, vemos que o próprio Senhor quer se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Vocês sabem por que que ele quer se mostrar forte? Vou explicar a vocês, olha aqui, olha o que Deus falou comigo. Porque então a força de Deus passa a ser a sua força. Não é a alegria do Senhor que é a nossa força? O que é o Senhor se mostrar forte para comigo? É Ele ser a força que eu não tenho para passar essa situação. Para vencer o inimigo. Para vencer as tentações. Para suportar as dificuldades. Ele vai ser a minha força. E Ele quer fazer isso. Mas o que Ele pede aqui? Olha a palavra. Totalmente dEle. Ele quer o nosso coração totalmente para Ele. Ele não quer o nosso coração dividido. Se a nossa fonte é Ele, o nosso coração é totalmente dEle, pode descansar. Ele vai fazer. Porque Ele vai ser a tua força. Aleluia. Para que tudo isso? O que que essa força faz? Ativa o teu potencial e aumenta o potencial que você já está usando. O que é que tu fazes? Aquilo que tu já fazes com fervor e paixão, tu vai fazer melhor. E aquilo que tu ainda não fazes, esse potencial vai ser ativado. Tu vai começar a ter talentos, a desenvolver talentos e capacitações que tu nem imaginavas que tu podias. Simplesmente porque tu simplesmente entrega, e é isso, é simplesmente, essa é a nossa parte, entrega o coração totalmente ao Senhor. Então a força dEle atua através de ti e começa a te capacitar para ser cada vez melhor. Esse é o propósito. Deus nos quer cada vez melhores, porque assim a obra de Cristo se cumpre aqui e aqui, ao meu redor. Amém? Terceiro, uma vida vivida com fervor e paixão vai influenciar as pessoas ao meu redor. Por quê? O que faz? Se uma brasa está acesa, encosta outra brasa, ela encandece também, encosta outra brasa, o que que acontece? Motiva. Uma pessoa fervorosa motiva os outros. Bem, mas também uma pessoa fervorosa inspira. Olha, poxa, como aquela pessoa ouve a Deus, como ela recebe palavra. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Inspira. Fortalece. O fervor e a paixão, acabamos de dizer, nos enche da força do Senhor. Porque dinamiza a gente. Uma pessoa fervorosa começa a ser capacitada por Deus para dinamizar as pessoas ao seu redor. Porque ela inspira, porque ela motiva, então daqui a pouco ela consegue ajudar na dinamização para que esta força seja colocada no propósito de Deus. E direciona. Bom, agora nós vamos, fervorosas e apaixonadas, cumprir esse propósito. Deus está nos mandando fazer isso. Deus está nos mandando fazer aquilo. Quer ver uma coisa simples? Vamos fazer um encontro de mulheres. Bom, vamos orar sobre isso. Irmãs, vamos nos... Vocês já viram quanta coisa aconteceu desde que vocês se propuseram a fazer esse congresso? O que aconteceu? Motivação, jejum, oração, propósito, objetivos. Isso tudo dinamizado. Por quê? Por fervor, por paixão. E aquele que não estava tão quente, tão aquecido, se aquece com o outro que está aquecido. Amém? Bem, quarto ponto, a paixão transforma as nossas prioridades. Bem, o fogo que queima por dentro faz a diferença por fora. É fácil ver quem é enfogueirado. Não é fácil? Se a gente pudesse, a gente bota todo mundo cantando, louvando. Aí tu olha aquele lá. Não é pelo que ele faz, não é porque o braço está mais alto, não é porque está no chão. Simplesmente tem um brilho, gente. A gente fica brilhando. O fervoroso brilha porque o Espírito Santo está ali vivificado. E cada uma de vocês que tem como centro das suas vidas Jesus, que entregou sua vida para Jesus, é templo do Espírito Santo. Bem, o exemplo de Jesus nos mostra a prioridade. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Prioridade. E o exemplo dos discípulos? Aquilo passou a ser tudo. Larga o trabalho. Recentemente eu li, que eu tenho lido sobre os evangelhos e estudado, né, sobre as situações dos evangelhos. Largar a profissão porque alguém chamou para deixar de ser pescador não é uma coisa simples. Aquele cobrador de impostos ali sentado fazendo aquela atividade, por mais que os judeus o odiassem porque ele estava ajudando aos romanos, ele estava largando o emprego dele. Não é simples largar tudo. E algumas vezes o Senhor nos pede para largar tudo o que nós estamos fazendo por uma escolha de prioridades. Outras vezes Deus diz, agora você vai ser luz aí onde você está, na escola, no trabalho, não é para largar, é para ficar e fazer a obra aí. Outras vezes é para largar tudo. E nesse específico caso dos discípulos, eles tiveram que largar tudo o que estavam fazendo. Agora esse é o foco. Nós podemos focar ficando onde estamos, mas focadas em qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Bem, minha paixão, quinto ponto, minha paixão por Deus me protege do erro, do pecado e do tropeço. Por quê? Primeiro, porque gera fidelidade. 1 Coríntios 4:2 diz, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é um dispenseiro? Alguém que guarda alguma coisa. Alguém que é responsável por zelar por alguma coisa. O que é que nós recebemos de graça? A graça de Deus. Nós recebemos a graça, fomos salvos e remidos pela graça. O que o Senhor quer? Que nós sejamos encontrados fiéis. O fervor gera fidelidade no nosso coração. gratidão, adoração, fidelidade. Segundo ponto, gera santidade de vida. Então, este fervor e paixão gera santidade de vida. 1 Tessalonicenses 4, 3, primeira parte, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É isso que Deus quer. E quando meu coração está cheio do fervor do Senhor, o que, que eu vou querer? Eu quero a vontade de Deus. Terceiro ponto, a minha paixão por Deus me protege do erro, do pecado e do tropeço, porque me conduz a uma vida de integridade. Salmo 15, 1 e 2 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça, aquele que de coração fala a verdade. Mãos limpas, coração puro, tudo para Deus tem que ser santo. E esta é para nós e foi a oração de Davi. Davi, um apaixonado, um homem segundo o coração de Deus, que a própria Bíblia registra, que agradou o coração de Deus. Não foi um homem perfeito, mas era alguém que sabia se arrepender, se derramar na presença do Senhor, pedir pela misericórdia e pela graça, e agradava o coração de Deus com o seu coração. E a oração do Salmo 26, 2, 13, de 6 a 8, diz: examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos. Tenho andado na tua verdade. Lavo as mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com alta voz os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Sim, Senhor, nós te pedimos, gera isso no nosso coração, Pai. Gera isso no coração. Que desejemos de todo o coração, em tudo, agradarmos o teu coração. Em tudo, fazermos o que é reto e santo. Sabemos que não podemos por nós mesmas, mas sabemos que o Espírito Santo em nós, que veio para nos ensinar todas as coisas, e nos lembrar da tua palavra, nos lembrar do teu conselho, Senhor, Ele pode nos conduzir para isso. Que seja essa a nossa oração, Senhor. Mãos limpas, coração puro, mente e pensamentos cativos a Cristo, Senhor. Te pedimos, Pai, porque desejamos que nosso coração seja sempre fervoroso, Pai. Mas precisamos deixar o templo do Teu Espírito Santo, que é o nosso coração, limpo. Não podemos esconder a luz, Senhor, da cidade que Tu edificaste dentro do nosso coração. A Tua luz precisa brilhar. Não podemos botar uma tampa, uma panela, um alqueire em cima de uma vela acesa, mas temos que colocar, Senhor, ali no velador para brilhar, Senhor. Brilhar a Tua luz, Senhor. Que a Tua glória resplandeça, Senhor. Queremos ser fervorosas, Pai. Queremos Te ver, Senhor. Queremos Te ver, Pai. Perceber a Tua presença que está o tempo inteiro ao nosso redor, Senhor. Tu não Te ausentas, Senhor. Somos nós que nos ausentamos de Ti, Senhor. Ó Pai, Tu estás em nós. Tu estás em nós. Tu estás em cada uma de nós aqui na Tua igreja, Senhor. Que possamos Te ver, Senhor, em tudo, em toda a Tua criação, Senhor, nas vidas que Tu criaste, Senhor, e que possamos perceber a Tua presença o tempo inteiro, Senhor, em nosso coração, Pai. Ó Pai, Tu diz em Mateus 5:8, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, Senhor. Queremos ser limpas de coração, Senhor. Queremos te ver, Senhor. Limpa o nosso coração e nos ajuda a vigiar, Senhor, para que ele permaneça limpo. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Ó Pai, que seja a nossa oração, a oração do Salmo 51, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, Senhor, um espírito inabalável. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Sim, Senhor, restitui, Senhor. Restitui essa alegria, Senhor, para que permaneçamos nela, Senhor, todos os dias, Senhor, todos os dias. E sustenta, Senhor, o meu coração e o coração das minhas irmãs com um espírito voluntário que deseja de todo o coração cumprir o teu propósito, cumprir a tua vontade e agradar o teu coração, Senhor. Sim, Pai, queremos te agradar. É isso que queremos. Aviva-nos, Senhor. Gera em nós essa palavra, Pai, que tu trouxeste, para que, sim, ela possa mover no nosso coração este fervor. Este fervor, Pai. Aviva-nos, Senhor. Renova-nos e que esse tempo desse encontro, Pai, possa ser um diferencial na nossa vida. Que possamos manter a tua chama acesa no nosso coração. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Eu queria convidar toda aquela que sentiu que precisa rever suas escolhas, seus valores, que precisa limpar a casa, que precisa priorizar o reino, que pudesse ter um tempo aqui de oração no altar, na presença do Senhor, colocando diante de Deus alguma necessidade específica, alguma coisa que o Espírito Santo mostrou ao teu coração, que tu possa vir aqui e colocar perante o Senhor. Senhor, essa situação que tu me mostraste, que precisa mudar, Pai, que teu Espírito Santo faça a obra, Senhor. Aquela que tem sentido que sua vida tem estado esmorecida, que o fogo da paixão pelo Senhor tem estado apagado, vem receber a unção do Senhor, que parte muito de uma decisão tua. Eu quero, Senhor, a tua presença. Eu quero permanecer na tua presença, porque tu não te ausentas de mim. E eu quero declarar que eu vou estar diante de ti todos os dias da minha vida. Eu não quero me afastar. Do contrário, eu quero brilhar, Senhor. Não por mim mesma, mas que o teu Espírito Santo faça essa obra no meu coração. Enche-me, Senhor. Enche-me. Enche-me. Cria, sim, Senhor, em mim um coração puro. Troca o meu coração de carne, Senhor. Um coração duro, mas coloca esse coração renovado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Queria chamar as irmãs pudessem estar ministrando sobre as vidas que têm tomado essa decisão, que têm colocado situações diante do Senhor. Senhor, Senhor, Tu tens visto cada uma das vidas aqui, Senhor, das minhas irmãs, Pai. Seguramente Teu Espírito Santo está falando com cada uma. Pai, que nenhuma delas retroceda. Que elas possam tomar a decisão, fazer a escolha em cada uma das áreas específicas que Tu tens mostrado, Senhor. E elas possam se encher de Ti, Senhor, e permanecer cheias, Senhor. É isso que nós Te pedimos, cada uma de nós, Senhor. Cada uma de nós, Senhor. Faz Tua obra completa, Senhor. Restaura-nos, Senhor, e aviva-nos, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus.